4062 no solo aos 08, direita 119 o solo. Direita 119, certo. Bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportando da Juliette, azul 4062. Para o táxi São 3152, está com 160 a bordo, 2 horas de autonomia, alternativa Aracaju. São 52, aprovado o táxi via Paz Principal, Índia, Alfa, teu ponto de parada 10, lá estou indo no 8.95, ajustado 2013, bom. Nativo Pátio, principal Indy Alpha, ponto de espera pronto, 118.95, ajustado 25, né? 31.952, bom trabalho. 344, A Juliette para pole position, 0.62. A Juliette para pole position, azul 4.062. Autorizado, assinando a 2.12. Boa noite, boa noite, informação Charlie, Natal. 205 Natal, sistema da Terra do Mundo, 330 aprovado. Pronto, cópia? Pronto. Salvador Natal, aprovado 370, rota Rio para Zulu 10, decola no zero, curva esquerda. Subida, Pucajamo, transição, Zipar 5570, código transponder, controle, operão 20.8. Estamos autorizados no nível 370, rádio com condução na Opelulu 90, decola da 10, curvando à esquerda, Pucajamos e Pá, 570, transponde, 2018, controle 3, bom 905, chamaremos quando pronto para o push test, no momento. Estimativo, chame pronto 03. Boas datas, já iniciando a rolagem da ONU 0, aguarde a autorização de pouso. O vento para o check é 80 graus, com 7 nós, strip. 5344, pouso autorizado, não no zero. O vento 80 graus, 8 nós. Reator 5344. É 3152, decolando ao Zuno 3, controle 120, décima 8. 08 com 3152. Autorizado, assinar minha 212. Controle Salvador, muito boa noite, plano 3152. Plano 3152, boa noite, contato radar, batalha nível 330, vou em Puca. Presente Puca, subindo para o 330, plano 3152. Pode voar, Aracaju? Aguarde coordenação, plano 3152. Gente, aguardando, grato pela coordenação. Plano 3152, está autorizado, direto para Aracaju. Direto para Aracaju, grato, plano 3152. Plano 7599, autorizado, sinal LS, a porta estabilizada. Autorizado, ILS X-Ray da DS 5899, reporte horário de transmissão. P5344 no solo, zona 7, libera a direita, 1219 o solo. A direita, 219, obrigado, boa noite. Passando 090 para 050, transita 2000, o XLM é 2x2. Desce para 2000, para a esquina Gama 013, livre LS, porta estabilizada, XLM é 2x2. 1013, está autorizado 2000 pés, reportará estabilizado em RS da 10, na minha 2013. Sentido 344. boa noite. Boa noite, Golo 643, passando identificação, foi direto do 11, desça para 4.000 pés, Negão no 013. Ponto 4.013, Golo 643. Então, 3152 está no centro Recife, 12545 ao PR, 12685. 2545-2985 está no 3152, boa noite. Boa noite. Da 10-5899. 5899, complexo final, chama torre 1895. Completa, chama 1895, direto 5899. Torre Salvador, muito. Adiro objetivo 5899, ILS da 10, totalmente estabilizado. Ok, tá livre o pouso na 10, web 5899, vento 90 graus com 89. Autorizado, pouso na 10, 5899. Reduzindo, Oceania 2192. Localizador, Xené 6212. Xené 6212, complexo final, chama torre 1895. Chamada torre 295, Xené 6212, então boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Xené 6212, visual com campo, estabilizado em LS. 6212. Cliente, continue na aproximação. Aguarde autorização de pouso, o ajuste é padrão. Com a informação, temos um Boeing da Webjet a meia milha para o pouso 910. Cliente do tráfego à vista, aguarde autorização para o pouso. O Xené 6212 com ajuste padrão. Web 5899 no solo 25, libera a direita 1219 o solo. Libera a direita 219, obrigado, 5899. Nada. Solo, solador muito. Aqui vai vir 5899, Web 5899, bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, com sondagem. Alfa, Juliette, 5899. Pouso autorizado, 910, vento 90 graus, 079. Pouso autorizado, 090 com 79, o Xené 6212. Todo tempo. Oi, Inegal 1013, vai direto do Duna. Land. Continuing. Gol 643, desça para 2.000 pés, autorizado sinais de IS, reporte estabilizado. 2.000, vai reportar estabilizado, 643. Oxa, né, 6212, no solo 28, libere a direita, 1219 o solo. 219, chama na solo, oxa, né, 6212, boa noite. Fala Salvador, muito bom dia, Xené 6212, vibrando na Fox Flight. Quem me chamou? Oi, Xené 6212. 6212, boa noite, bem-vindo. Prossiga via Alfa, Juliette, portão 07. Boa noite, 05 com 106 a bordo, 2 horas e 40. de autonomia, alternando Fortaleza. Aprovado direita, Índia, seu ponto de espera da 10, lá 1895 à torre, ajustado 1013, bom voo. Direita, Índia, ponto de espera, controle 1895, boa noite, grato, 1895. Boa noite, está 3170, acione identificação, foi direto do Una, desce para 2000 país, que é negócio 013. 2000 país, direto do Una, está 3170. Na escuta? Bruno 643 estabilizando em LF. Bruno 643, complexo nosso, em torre, 1895. 295. Salvador, boa noite, 0-5. Boa noite, 0-5, contato radar, Subataro nível 370, vai Puka. 370, vando Puka, 0-5. 4-3, reporte já que embaixo chegava. Vai importar. IS, reporte estabilizado. Agora estabilizado, é. da Serra, baixou e travou, voo 643. 643, pouso autorizado no 0, 090 graus, 89, ciente, baixo travado. E o pouso no 0, voo 643. Estabilizou o WebJet 6746, passo meia. WebJet 6746, complexo, sinal de torre 1189. 1895, obrigado, senhorita. Boa noite, WebJet 6746. Boa noite. Olá, Salvador, muito boa noite, WebJet 6746, aproximação, frente checado. WebJet 6746, ciente, contendo aproximações, formarei está livre. Continua, WebJet. Zé 43, bem-vindo, solo 37, ao livrar a direita, não me escuta, prossiga Alfa e repórter da Juliette. Alfa, vai reportar a Juliette, 643.